Tô fazendo uma pesquisa de barraco em barraco, vê se as mina me preferem de moto, de carro. Que a peça um Zé Mané que ninguém me quer. Mano, isso foi até eu tomar pé na bunda da criatura do pântano. Minha avó, só vó, entrou no pique com cara tão feio que dá dó. Só que tava de Mitsubishi, o barato do vovô tá ultrapassado, mas o fedor da vovó não tinha deixado incomodado, revoltado. Ressuscitou a motoca do porão. Vovô não é fraco não, virou maior garanhão. Mas não quero moto não, de mina não cabe nada. Sou mais um carro, cabe seis e mais três porta-malas. Mais grilo e o dinheiro da gasolina com a missinha. Meu filho, eu vou abrir um motel numa oficina cheio de puta de Paris, escovando os dentes. Bunda mais peito, vez de chana igual o interesse. Economize essa jaca, nada de condução. Se não passa por baixo da catraca, entra por trás do busão. Pão duro, mais duro que pau de sarado. Que sai na mão, te dou um murro, só me pedi um centavo. Sei que não sou bandido, mas de arte de suas negas. Mas não vou catar banguela do joia, tanto cabelo nas orelhas. Queria ter colher com ET, dar rolê de disco voador. Várias minas recolher e fazer amor. Cê é feio. Pô, caralho, mas tá lindo no carro. Ela é mais chata. Seu charto mais dá no seu carro. Cê é feio. Pô, caralho, mas tá lindo no carro. Ela é mais chata. Seu charto mais dá no seu carro. Do que adianta os meus testículos se é no teu veículo. Se tivesse pra senhorita Maria eu seria lindo. Mas monta na minha CC, te prometo mundo melhor. Senta aqui no colo do gripe, conta a história da minha avó. Só queria um carro, vovô só tinha um barco e pescava um peixe. Seu barco fundou, os dois não foram felizes para sempre. Como naquele filme Titanic. Não sou Leonardo de crack, é um grilo. Look my head and smell it. Só na pet lady, se não vira omelete de leite. Era um rapper cover, I'm a star, grab my ticket, take it baby. Não tem Superman, calor e foto com estilo. Sou só mais um maluco, pé andando estilo mendigo. Que até engano, mas ciriza até vou catando. Mas no migo até tomando, minha figa até tô coçando. Da cirida, mas quando acabou a vira lá que me roça, o troço, vento mudar de vida. Quando acordo com o Mustang e essa imagem do saco de celofane. Ia comer e fazer desaparecer as Maria Tank. Quem disse que boneca não anda? E essa é noiva de Chuck. Nem todo cachorro é melhor amigo do homem que late no morte só lambe. Mulher come chiclete, se abre mastiga e é doce, mas perde o gosto. Cê pisa e gruda no pé hoje e amanhã chico vai estar no quintal do vídeo. Quem sabe lá banda dando em cima de uma Ferrari. Cê é feio. Pô, caralho, mas tá lindo no carro. Ela é mais chata. Seu charco mais dá no seu carro. Cê é feio. Pô, caralho, mas tá lindo no carro. Ela é mais chata. Seu charco mais dá no seu carro.